cima, geral! Mão pra cima, geral, Floripa! Vem! Lance, lance, lance! Mão pra cima, Floripa! E se você ama Deus e tem licença de orgulho, faça o barulho! Tu tá ligado em tudo que a gente bota fé, acredita, isso nunca é demais! E cada atitude, o que se faz e pensa, exige consciência, pois gera consequência. E se a consequência não te agrada, irmãozinho, não se zangue com os outros, você que escolhe o seu caminho. Deus tá ligado sim em cada intenção, move tua boca, mas sonda teu coração. Deus tá ligado no que a gente almeja de verdade, fica observando se temos sinceridade. Com quem corre com a gente, com quem ama a gente, porque o que a gente faz com esses diz quem é a gente. Ele conhece cada passo, cada sonho. Sonhe nas mãos dele, irmão. Eu te proponho. Existe o poder que faz milagre chegado. Faça barulho e seja abençoado. Está ligado no que a gente faz. Pode botar fé que nunca é demais. Deus tá ligado no que a gente faz. Pode botar fé que nunca é demais. Deus tá ligado no que a gente faz. Pode botar fé que nunca é demais. Deus tá ligado no que a gente faz. Pode botar fé que nunca é demais. E se Deus tá ligado em tudo que a gente faz? Pra que tanto ódio nesse peito, rapaz? Se ele te deu o seu filho e todo sentimento pra todo que nele crê, não caia no redentor. Pode botar fé no que Deus tem pra você. Não se esquece que é na luta que ele te vê. Ele te levanta e te sustenta, protege e alimenta. A vida eterna, o galardão, a grande recompensa. Na caminhada, a alegria, paz e amor são as promessas do Altíssimo nosso Senhor. Nem tudo está perdido, como se parece. Chegou um novo tempo, tipo o sol que resplandece. A chance de vencer agora se tornou real. Pode botar fé, Deus vai contigo até o final. No choro da derrota ou no sorriso da vitória, ele que tá ligado lado a lado em toda a trajetória. Na guerra ou na vingança, ou quando nasce uma criança, ele sempre tá ligado e guarda tudo na lembrança. Onipresente em cada canto, faz e acontece. Você pode não lembrar, mas ele nunca te esquece. Aceite a palavra, trava a batalha, mais um remador. Na voz que não cala, literatura de forma sagrada, onda sonora que bate na alma. Se apresse, vê se cresce, nesse corre, né, irmão? Não esmerece, entregue, segue pra chegar a volta. Deus tá ligado no que a gente faz. Pode botar fé que nunca é demais. Deus tá ligado no que a gente faz. Pode botar fé que nunca é demais. Só você! Deus tá ligado no que a gente faz. Pode botar fé que nunca é demais. Deus tá ligado no que a gente pode botar fé. Dentro de mim existe alguém que ele pode ver, entender e saber. Não tem como esconder toda a frustração, é claro que ele sonda. Sonha o meu sonho, concretiza, tira a vergonha. Ação. Invisível, fecha os olhos para ver. Enxergue até hoje o que Deus fez por você. Conheça o que fez, o pai que ele fez, e quer pegar sua mão. Andando firmado, não sou ligado, tema da canção. Então, olha a atalaia, é nóis. Lado a lado, nos falho, nos acerto, nosso pai tá informado. Então, pega a mão do pai, vai, prova do amor. Ligado ao Deus que tá ligado aqui o nosso louvor. Quer proceder, tem que rimar com minha intenção. Minha intenção é render ao Senhor real adoração. Eu sei de ti que nada posso esconder. Responder pra esquadrinhar cada pedaço do meu ser. Eu quero e cumprirei que fui chamada pra fazer. Tenho que seguir em frente, não posso retroceder. Eu sei, Deus tá por dentro, sabe de tudo que eu quero. Sabe se meu louvor na real tá sendo sincero. Agradá-lo, ser feliz, faz parte de tudo que eu quero. Serei fiel a ele neste tempo enquanto espero. E como espero ser agradável aos seus olhos, que vem muito além do que convém ao homem enxergar. Posso dizer que há em mim bem mais que eu consigo expressar. Além do meu cantar, Deus tá ligado no que a gente faz. Pode botar fé que nunca é demais. Deus tá ligado no que a gente faz. Pode botar fé que nunca é demais. Deus tá ligado no que a gente faz. Pode botar fé que nunca é demais. Deus tá ligado no que a gente faz. Pode botar fé que nunca é demais. Diga santo, santo, santo é o Senhor. E diga santo, santo, santo é o Senhor. E diga santo, santo, santo é o Senhor. A ele toda honra e todo louvor. E diga santo, santo, santo é o Senhor. E diga santo, santo, santo. E diga santo, santo, santo é o Senhor. Deus tá ligado aonde você for. Peraí, deixa eu falar uma parada aqui. Quando a gente canta por aí, eu gosto de dizer pras pessoas que da hora de cantar pra Deus é que o povo de Deus é um bando de guerreiro e soldado, tá ligado? E guerreiro não cansa, guerreiro não desfalece. Então a gente queria todo mundo com a mão pra cima, porque ninguém aqui